Bem, hoje vamos mergulhar num tema que é universal, não é? E muito humano. Como é que a gente encontra sentido quando a vida dói? A nossa base é um texto, uns excertos chamados Propósito Divino na Dor e Sofrimento, e oferece uma visão especificamente cristã. A ideia é explorar como este material argumenta que, mesmo na dificuldade, pode haver esperança, pode haver um propósito maior, ligado à fé. E o ponto de partida do texto, acho interessante, é reconhecer que é natural sentir confusão, sabes? Falta de sentido quando sofre, ninguém está a diminuir a dor, mas a crença principal ali é que há algo mais a acontecer, mesmo que a gente não veja logo, que Deus estaria tipo a agir nos bastidores. E uma das primeiras ideias fortes que o texto traz é que a dor, paradoxalmente, pode ser uma mestra. Cita-se o Salmo 119, o versículo 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então a ideia aqui é que a dificuldade pode funcionar como um corretivo, que nos pode, de alguma forma, realinhar. Exatamente, é essa a perspectiva. Que a diversidade pode ter um papel pedagógico. E expandindo isso, o texto argumenta que o sofrimento, quando encarado com fé e entregue a Deus, não é inútil. Torna-se uma ferramenta, a palavra usada é crescimento e santificação. Santificação. Sim, que nesta visão significa um processo que alinha a pessoa mais de perto com o caráter divino. Menciona-se até 2 Coríntios 4, 17, que fala da tribulação como leve e momentânea, Ah, sim. em comparação com o eterno peso de glória que É, produz. essa comparação é forte entre o leve e momentâneo e o eterno peso de glória. Sugere uma mudança radical de perspectiva, não é? Sobre a escala do sofrimento agora versus o resultado esperado na eternidade, certo? Precisamente, não nega a dor no presente, atenção, mas recontextualiza numa linha temporal muito maior. A grande virada aqui, segundo o texto, é ver o sofrimento não como um fim destrutivo, mas como matéria-prima para algo eterno e valioso dentro dessa fé. É uma transformação, quer dizer. Uma transformação ativa da dor, percebo. E para além disso, o material também fala muito de não se estar só nesse processo. Há uma promessa de companhia divina. Cita João 14, 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isto parece ir mesmo ao centro da experiência humana de sofrer, que muitas vezes envolve sentirmo-nos sós. A promessa de presença constante é chave aqui. Sem dúvida. E essa presença está ligada à crença do que Deus está ativamente a moldar algo precioso através da dor. Mesmo que não percebamos o quê, no momento, a passagem de Romanos 8:28 é fundamental aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem não significa necessariamente a ausência de dor, mas sim um resultado final positivo, um propósito a ser cumprido. Então, como é que essa ideia de todas as coisas contribuem para o bem, como é que isso se encaixa concretamente com a experiência de sofrer que na hora pode parecer só negativa, destrutiva? Pois a ligação que o texto faz é que essa contribuição para o bem pode ser, por exemplo, fortalecer a fé, ou desenvolver paciência, ou até capacitar para ajudar outros que passam por coisas semelhantes, ou preparar para uma missão futura que ainda não se vê. Se ligarmos isto ao quadro geral, sugere um processo de refinamento. Refinamento. E a confiança nesse processo é reforçada por outra passagem, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Entendo. O ponto crucial aqui é confiança, então. Uma confiança radical, mesmo sem compreender logo o porquê. A crença de que existe um para quê bom, um plano de paz, mesmo quando a razão da dor é obscura. É uma perspectiva que exige bastante fé. Exige, sem dúvida. Quer dizer, resumindo aqui a análise destes excertos, a perspectiva que eles apresentam é a de encontrar um significado transcendente na dor. O sofrimento não é glorificado por si só, atenção, mas é visto como um caminho potencial dentro desta fé cristã, é claro, para crescimento, para maior proximidade com o divino e para realizar um propósito maior, orientado para a eternidade. Obrigada por esta análise tão clara. Fica talvez uma reflexão inspirada no tom geral da fonte. Independentemente das crenças de cada um, como é que a simples possibilidade de existir um propósito maior, mesmo que a gente não o conheça ou não o compreenda agora, como é que isso poderia alterar a forma como encaramos as tempestades inevitáveis da vida? Fica a ideia.